Natal do Arrocha. Coração amigo, não maltrate assim, não seja cruel, tenha dó de mim. Ela não te merece, ela é fingida, seus falsos carinhos, ela é bandida. Ela não te merece, ela é fingida, seus falsos carinhos, ela é bandida. Eu já sofri demais por essa mulher, mas essa fingida não sabe o que quer. Ela não te merece, ela é fingida, seus falsos carinhos, ela é bandida. Ela não te merece.